vai e vem, sempre volta. Desespere, me incomoda, não sei o que fazer. Quando acordo eu sinto peso no peito, mesmo que não tenha um pesadelo. Isso me dá uma angústia, me prende, me devora. Me deixa com medo de sair de casa, não me dá sossego, não me deixa nem pensar. Eu preciso descansar, meu coração não pode parar. Meu coração não pode parar, estou tão assustado. Preciso saber o que há de errado. Será que é uma doença? Será que é depressão? Será ansiedade? Será que é impressão? Será que é uma doença? Será que é depressão? Será ansiedade? Será que é impressão? Será que é uma doença?